Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos, queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, no programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, sempre com vocês, aqui com a minha apresentação de Osmar de Carvalho, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da espiritualidade, ouvintes. Teosofia também sempre presente aqui, a grande doutrina dos mestres da sabedoria e da compaixão que trouxeram esta mensagem do Oriente. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que está, ouvintes, abordando aqui a questão da anatomia oculta, ouvintes. É a temática que nós estamos desenvolvendo com vocês, sempre aqui, ouvintes, com o intuito de levar a espiritualidade, a qualidade de vida, informando a toda a nossa audiência. E então, ouvintes, sejam todos bem-vindos, vocês que participam aqui da nossa audiência, e muito especialmente convido a todos para participarem, ouvintes, aqui da nossa comunidade do Facebook. Não deixem, ouvintes, de conhecer. Procurem a Lever, 5 mil participantes estão lá, e não deixem, ouvintes, de conhecer com certeza o nosso portal da Loja Esotérica Virtual. Com certeza a maioria de vocês já conhece, mas se você está chegando aqui no nosso trabalho pela primeira vez, ouvintes, não deixem de visitar www.lever.com.br. Lá vocês vão encontrar, ouvintes, centenas e centenas de textos, dezenas e dezenas de palestras, programas em áudio e em vídeo para vocês se aculturarem, ouvintes. Com certeza, uma programação maravilhosa que está realmente à disposição de todos vocês, que não só os que nos apoiam, mas a todos aqueles que visitam a internet, que procuram informações fidedignas para a sua pesquisa, para o desenvolvimento da sua própria espiritualidade. E, ouvintes, a temática da anatomia oculta é uma série de programas que nós estamos fazendo com vocês, visando realmente o aprofundamento aí dos estudos esotéricos, teosóficos que nós temos apresentado para vocês. Nós já demos aqui um curso básico de teosofia, depois passou para um nível avançado, e a anatomia oculta, ouvintes, é um dos ramos mais interessantes das ciências ocultas. E nós temos falado, ouvintes, da antiguidade desse conhecimento. Os antigos investigaram por meios físicos, e os mais sábios, ouvintes, por meios hiperfísicos, a natureza profunda do ser humano. Pois o nosso corpo, ouvintes, é base material para um ser transcendental, espiritual. E essa investigação, ouvintes, nos leva a um conhecimento da maior ainda grandiosidade, porque o ser humano já é, do ponto de vista físico, um ser realmente maravilhoso. Todas as funções materiais que nós possuímos e o conjunto de células, de vidas, de funções hidráulicas, mecânicas, elétricas, o nosso esqueleto, os nossos músculos, nosso sistema nervoso, é, ouvintes, realmente uma maravilha. E, além disso, ouvintes, se conecta a esta máquina de manifestação da nossa consciência, que é o corpo, um lado energético. Um lado que ainda não está sendo explorado pela ciência, mas eu creio que em breve, ouvintes, esse conhecimento se tornará público. Mas os ocultistas, os esoteristas sempre estudaram esse lado interno das energias. Ouvintes, naturalmente, aqueles que não possuem ainda desenvolvido os seus sentidos interiores, a sua clarividência, principalmente, não têm ainda acesso a essa dimensão. Mas, cada vez mais, ouvintes, conforme se aproxima a nova civilização, a civilização da intuição, da percepção espiritual, cada vez mais e mais pessoas vão começar a enxergar o duplo etérico, os chakras, vão começar a ver os espíritos da natureza, os devas ou anjos, até mesmo os arcanjos e a dimensão espiritual que está ao nosso redor, ouvintes. Nós estamos realmente rodeados de seres, ouvintes. E nós estávamos justamente falando que o primeiro livro que nós estamos utilizando para trazer esse conhecimento para vocês é o material que está no livro O Duplo Etérico, do Major Arthur E. Powell. Ele que escreveu aquela maravilhosa sequência de livros, que são uma compilação de livros de Blavatsky, de Annie Besant, de Leadbeater e outros teósofos. A sua sequência de livros começa exatamente com este, o duplo etérico. Depois vai para o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e o ego e o sistema solar. E essa coleção, ouvintes, é o verdadeiro caminho suave da teosofia quando o assunto é o estudo dos koshas, ou seja, dos corpos invisíveis que nós possuímos, apesar de nós não os vermos com os nossos sentidos, ouvintes, físicos, mas eles são percebidos pela nossa emoção, pela nossa mente. E em breve, ouvintes, mais e mais pessoas vão começar a perceber esse lado energético. E já falamos da relação que existe entre o plano material, né, com os seus três níveis, sólido, líquido e gasoso, e o lado etérico, ouvintes, do plano material, que na teosofia nós chamamos essa parte invisível do plano material de contraparte etérica, né? É a contraparte energética etérica do plano físico, do nosso corpo denso e de todas as coisas que estão na natureza. E esse plano etérico é dividido em superetérico, subatômico e atômico, né? Compondo então esse nível etérico. E as principais características do duplo etérico é que ele não é um veículo independente da consciência e ele recebe e distribui a força vital proveniente do Sol. E é o assunto que nós vamos tratar mais especificamente no dia de hoje. O duplo etérico possui centros de força, né? Conhecido como chakras. Chakra, que é a palavra sânscrita, significa roda, né? Então nós temos algumas rodas de energia no nosso corpo. E no sânscrito, o duplo etérico é chamado de Pranamaya Kosha, ou o veículo ilusório do prana. E os hindus chamam todos os corpos de ilusórios, né? Já que eles não são eternos, né? E nada nesse mundo é eterno, ouvintes, então é o veículo do etérico. Ele começa com a vida material e termina poucos dias após a morte do corpo físico. E ele é o molde do corpo denso, né? E forma uma cópia exata do corpo material. É por isso que o corpo etérico é chamado de duplo etérico. Ele é o molde e pode ser percebido por aqueles que têm a clarividência e em certos momentos muito especiais, que não são naturais. O duplo etérico se destaca do corpo material quando, por exemplo, a pessoa leva um choque muito forte, né? um acidente, e essa projeção do etérico provoca a aparição dos chamados fantasmas, né? Também o processo do ectoplasma, que pode ser materializado, também vem do duplo etérico. E a medicina chinesa, a medicina oriental, trata muito especificamente desse duplo etérico através da massagem física e principalmente a aplicação de passes energéticos, pois os orientais já conhecem há muito tempo que a saúde do corpo depende da saúde desse corpo energético, né? Então, o etérico, meus queridos ouvintes, ele está a cerca de alguns centímetros, né, ao redor do corpo físico. E é exatamente nesse ponto, ouvintes, que nós começamos a nossa jornada de hoje, quando nós vamos falar especificamente sobre os chakras, né? Esse assunto, ouvintes, dos chakras é muito importante, porque ele vai nos trazer exatamente o conhecimento dos pontos mais importantes da energia no nosso corpo, pois acima de cada uma das grandes glândulas do nosso corpo, ouvintes, há um chamado chakra, e é por esse chakra, ouvintes, que há a comunicação energética entre o plano material e o plano espiritual. E de certa forma, todos nós sabemos, ouvintes, já sentimos a existência desses chakras. Quando, por exemplo, nós temos uma emoção muito forte ou nós ficamos com medo, nós recebemos um impacto aqui na região do plexo, né? O chamado plexo solar, um pouco abaixo da região do estômago, e sempre há aquele famoso desarranjo estomacal ou intestinal. Alguns sentem dor, outros têm uma vontade, né, terrível de ir pro banheiro. Mas, ouvintes, isso é exatamente a pressão emocional que vem do plano astral e entra com uma força muito grande no nosso plexo solar. Também quando a comunicação que existe no mundo espiritual, ela é tão intensa, ouvintes, que muitas vezes nós recebemos nos nossos rins as vibrações das pessoas que estão pensando em nós naquele momento. E muitas vezes, né, popularmente se diz, né, a minha orelha está quente, está ardendo, porque deve ter alguém falando bem ou mal de mim, né? Isso é um fato, ouvintes, e é uma percepção etérica e espiritual, porque realmente os rins, eles são uma entrada muito forte da energia astral, por ele tratar com a limpeza do sangue, dos fluidos do nosso corpo. Os rins, por assim dizer, são as orelhas do nosso tronco, né? Pois as orelhas aqui na nossa cabeça, elas têm uma correspondência aqui com os nossos dois rins. E então, ouvintes, nós sempre estamos recebendo essas influências astrais. Então, esse conhecimento do duplo etérico, ouvintes, se transforma numa coisa muito prática. E então vamos estudá-lo detidamente, ouvintes, esses conceitos a respeito do duplo etérico. Sempre, ouvintes, relembrando que o homem denso, né, o ser material, ele é apenas a capa externa de um fenômeno muito mais profundo que é exatamente a nossa realidade espiritual. Então, o duplo etérico, ouvintes, ele nos envolve e conforme nós vivemos, é essa energia que está ao redor de nós, que é chamada a aura da saúde, ela sempre, ouvintes, está intercambiando, está se modificando quando um clarividente, né, observa exatamente a aura de uma pessoa, ela vê variações muito grandes nas cores que estão nessa assim chamada aura da saúde do duplo etérico. O duplo etérico, que é exatamente uma porção, ouvintes, invisível do nosso corpo, mas que em certas circunstâncias pode se transformar em visível. E aí eu vou contar uma experiência que eu tive, ouvintes, que eu obviamente não recomendo a nenhum de vocês, mas vocês podem automaticamente ter uma sabedoria adquirida pela experiência que eu passei. Nos primeiros anos que eu comecei a praticar a meditação, praticar a yoga, então eu me deparei com um assunto da respiração controlada, né? Que na tradição de yoga é chamada de pranayama. Né? E então, sem nenhuma instrução, sem ter um mestre, um professor de yoga, numa determinada noite eu resolvi fazer a respiração profunda de uma maneira muito intensa, e já desde tenridade eu já tinha uma certa percepção do mundo espiritual, do duplo etérico, das coisas, e bastou uma meia hora daquela respiração profunda para que eu começasse justamente a ver aquela aura azul em volta do meu próprio corpo. Só que, como eu disse para vocês, ouvintes, eu não tinha nenhum instrutor, estava começando a ler sobre esses assuntos. E aí, ouvintes, o resultado foi que eu consegui ligar aquela clarividência etérica, só que não sabia como desligá-la. E como já era de noite, quando eu fui deitar, apaguei a luz, me deitei na cama e me dei conta de que essa clarividência não desligava. E mesmo fechando os olhos, eu continuava vendo aquele mundo de cores, né? E realmente pensei que poderia passar bem perto da loucura com aquele universo colorido que acabou se abrindo aos meus chakras, à minha visão etérica, né? Felizmente, depois de um certo tempo, o sono veio e no dia seguinte eu acordei sem ver nada daquele etérico e nunca mais fiz esse tipo de exercício, porque, ouvintes, há pessoas que já têm uma propensão para a abertura da clarividência, né? Daí que realmente nós temos que ter muito cuidado com esses exercícios respiratórios, ouvintes, porque realmente os pranayamas, eles levam a clarividência etérica e posteriormente a astral, e se o indivíduo for avançado até uma clarividência que seja mais profunda, né, mental. Mas o fato, ouvintes, é que perceber outras dimensões concomitantes ao nosso corpo material realmente leva a pessoa aos extremos da percepção. Então, é preciso, aquele que quer fazer essa jornada, ouvintes, procurar pessoas que tenham experiência com isso, que realmente possam acompanhar esse processo, porque se uma pessoa for jogada diretamente na percepção do mundo etérico, que ainda é uma coisa física, e depois, né, começar a ver os chakras, começar a ver o mundo astral, que é quadridimensional, a pessoa pode realmente ficar um tanto perturbada, ouvintes, e é muito comum que realmente as pessoas tenham problemas sérios, né, com essa abertura não controlada, não assistida dessa clarividência. Então, para mim, ouvintes, esse assunto que eu estou tratando com vocês é um fato da minha experiência. Coloco aqui o meu testemunho. Há milhares e milhares de yogis, de outros testemunhos, ouvintes, da existência desses centros de energia. E todos eles, ouvintes, dependem diretamente da questão, ouvintes, das energias solares, né? Nós falamos no nosso último programa que há três energias que promanam do Sol, né? O Forhat, o Prana, né, também chamado de vitalidade, e a Kundalini. Vocês podem imaginar o porquê que uma respiração muito forte, uma respiração profunda, usando toda a capacidade do pulmão, pode levar ao despertar de alguns chakras, né? Porque os chakras, ouvintes, normalmente eles estão fechados, né? Apesar de eles terem uma atividade, eles de passar a vitalidade, principalmente o chakra esplênico, eles não estão devidamente abertos, ouvintes. O que abre esses chakras é realmente uma aplicação maior da energia do prana ou da kundalini. E quem sabe, num futuro distante, com a maior espiritualidade, do Forhat. Mas há uma respiração mais profunda, com maior quantidade de vitalidade, é isso que começa a abrir os chakras, né? E daí que começam também os perigos, né? E então essa aura azulada do duplo etérico, ela é visível não só no corpo humano, como nos animais, e todos os objetos, né, animados ou inanimados, têm uma contraparte etérica. Isso hoje em dia é comprovado pela fotografia Kirlian, né? E muitos de vocês podem até ter feito já uma fotografia Kirlian, que é uma coisa muito interessante. E um assunto subsidiário dessa temática, ouvintes, é o chamado glóbulo de vitalidade, né? Do Sol promanam uma quantidade praticamente infinita de átomos de vitalidade, que tem uma energia cétupla. Então, quando está de dia, há uma intensidade muito grande da presença desses átomos de vitalidade, que muitas vezes, direcionando os olhos para o céu limpo, né, a gente tem a impressão de que tem alguma coisa brilhando. Muitas vezes isso é apenas um efeito do nosso nervo óptico, mas algumas pessoas percebem exatamente esse átomo de vitalidade. É ele que entra com maior ou menor quantidade conforme nós respiramos. Então, ouvintes, a respiração, ela é fundamental para a nossa saúde física. Respirar com uma maior capacidade pulmonar é a principal alimentação que nós fazemos. Não é nem a água, nem os alimentos que nós comemos, que só repõe os tecidos e as substâncias necessárias para a vida. A manutenção do nosso sistema nervoso, da nossa consciência, ouvintes, depende da entrada no nosso corpo de prana, da vitalidade. E é por isso, ouvintes, que nós vamos a um hospital visitar um amigo ou ficar com um parente lá internado junto com ele de acompanhante, para passar um pouco dessa vitalidade para a pessoa que está ali internada, porque a pessoa que está debilitada, ela respira de uma maneira mais fraca, e hoje em dia ainda tem aqueles terríveis respiradores automáticos, né, mecânicos, e a pessoa fica muito debilitada. A nossa presença ali é fundamental para dar energia para essa pessoa, transmitindo essa vitalidade. E esse glóbulo de vitalidade, ouvintes, ele é quebrado no chakra do nosso baço. Então tem muitas pessoas que perguntam, mas qual é a função do baço, né? Além de trabalhar com a imunidade do nosso corpo e dos glóbulos brancos no nível físico, o chakra acima do nosso baço trata diretamente com esses glóbulos de vitalidade e redistribui esses glóbulos para as diversos chakras e atividades do nosso corpo. E aí, ouvintes, que nós chegamos exatamente na temática, ouvintes, dos chakras, né? Chakra, que, como já disse, quer dizer roda na terminologia, né, na língua hindu. E aqueles que estão acompanhando a nossa versão em vídeo estão vendo aí imagens relativas aos chakras. Imagens essa que pertencem ao Instituto IBS. E fazemos aqui referência porque eles têm os direitos autorais sobre essas imagens. E agradecemos muitíssimo a acessão gratuita dessas imagens que ilustram brilhantemente aqui o nosso programa Lux Esotérica. E os chakras, ouvintes, eles são realmente um assunto maravilhoso, pois o ser humano, ouvintes, enquanto ser espiritual, ouvintes, ele é realmente um ser que se assemelha muito aos anjos. Nós somos realmente seres brilhantes, mas infelizmente não nos damos conta exatamente disso, pois a maravilha, ouvintes, do ser humano nos planos espirituais é uma coisa fora do comum. Vocês não têm ideia, ouvintes, de quão belo é o ser humano no plano espiritual, quão complexa são as auras humanas e as conchas energéticas que estão à nossa volta. Realmente não é por acaso que há pessoas que ficam perturbadas quando começam assim do nada a ver essas conchas energéticas, que são todas muito coloridas, e isso causa realmente muitas vezes uma aversão nas pessoas. E quando elas dizem que estão enxergando essa energia ao redor das pessoas, muitas vezes o próprio indivíduo e as pessoas que ouvem falar dessa visão acham que a pessoa está perturbada, que ela está tomando alguma coisa estranha. E se vocês perguntarem para pessoas que estão internadas aí em clínicas especializadas, muitas delas realmente, na verdade, estão com os seus chakras abertos e estão enxergando as cores que estão nas auras das pessoas e a atividade desses centros energéticos, que é realmente uma coisa fabulosa, ouvintes. A emissão energética, o brilho que

Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Aqui você ouve o melhor da música. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muitíssimo a sua audiência para o nosso programa, que está com vocês aqui de segunda a sexta-feira, ouvintes, sempre aqui trazendo temas espirituais, temas esotéricos, teosóficos, elevando a cultura de vocês, ouvintes, uma programação realmente despretensiosa, mas que sempre está trazendo aí aperitivos, ouvintes, para vocês pesquisarem e irem mais fundo. Estamos já no programa Lux Esotérica número 453, desde o ano 2009 aqui com vocês, sempre, ouvintes, com esta proposta realmente profunda, e, ouvintes, agradecidos pela grande audiência que vocês tem nos trazido, e vamos continuar, ouvintes, falando aqui da anatomia oculta, ouvintes, hoje especificamente falando dos chakras, né? E por que chakras, ouvintes, nós temos falado com vocês que chakra significa roda, né? E por que isso, ouvintes? Porque quem consegue observar esses centros energéticos sobre o corpo humano, na sua dimensão etérica, vê, ouvintes, exatamente certas rodas de energia sobre certos pontos do corpo girando intensamente. E os hindus, que com outros povos do Oriente foram precursores desse conhecimento, eles conseguiram, inclusive, verificar não só as cores, mas eles chamavam que essas rodas possuíam pétalas, né? Que, na verdade, são devidos à intensidade da vibração desses centros energéticos. E, por meio de uma animação de computador, aqueles que estão acompanhando nossa versão em vídeo estão tendo aí essas imagens que tentam reproduzir aquilo que os clarividentes veem, ouvintes, obviamente que está mais nítido do que a gente consegue ver, porque enxergar na quarta dimensão não é fácil, mas chakras assim importantes, né, como o chakra básico, o plexo solar, o chakra cardíaco do coração, eles são realmente muito visíveis, e principalmente os chakras da cabeça, a coroa, né, o chakra coronário, o chakra frontal, o chakra da garganta, ouvintes, eles são realmente muito brilhantes, têm uma emissão realmente incrível, e, ouvintes, esses centros foram assim denominados devido a essa configuração. Mas, ouvintes, é realmente muito complicado a gente analisar os chakras se nós realmente não percebermos exatamente o nível energético que é a chamada realidade etérica do ser. Quer dizer, os chakras não existem no plano material. O que existe no plano material são as glândulas que estão conectadas com esses sete chakras, né? ou pelo menos são 7 os mais importantes. Vocês vão ver aí que nós vamos citar mais de 7. Alguns autores pulam alguns chakras porque não tem interesse em explicá-los, né? Mas o que nós podemos perceber, ouvintes, assim logo de cara, e que é uma má compreensão que os estudantes, né, que iniciantes principalmente, que não têm uma compreensão prática desse assunto, têm, é que acham que o chakra só existe na parte da frente do corpo. Quando, na verdade, amigos, os chakras, eles estão presentes tanto na parte da frente do corpo, como na parte anterior, nas costas. Também há os cones energéticos dos chakras. Então, nós devemos tomar bastante cuidado, ouvintes, com as nossas energias, com a energia dos outros e dos locais, não só pela frente, ouvintes, mas também por trás, né? E a maior prova disso, ouvintes, é que quando uma coisa que é muito comum na vida de todo mundo, quando alguém começa a olhar intensamente para nós, quer seja de frente ou pelas nossas costas, né? E pelas nossas costas é mais incrível, nós de certa forma percebemos, nós sentimos um toque energético. Então nós normalmente viramos o rosto na direção daquela pessoa que nos olha, porque há dois chakras muito fortes na região dos olhos e eles têm realmente uma emissão muito específica que o ser humano percebe realmente muito claramente a essa energia que vem através dessa visão que acontece quando nós estamos olhando muito fortemente uma pessoa. Então, ouvintes, nós vamos passar a analisar, né, cada um dos centros energéticos para que nós tenhamos, então, uma apreciação desse assunto como um todo. Então, no duplo etérico, né, existem as rodas, os vórtices, que são chamados os chakras, né? Eles têm de 2 a 6 polegadas e ficam abertos, então, na superfície do duplo etérico. E eles têm, por assim dizer, um talo que vai normalmente para dentro das glândulas e se conecta na região da coluna cervical, né? E eles são chamados rodas justamente porque eles giram, como nós comentamos aqui com vocês, ouvintes. E podemos falar, né, que os chakras têm 2 funções distintas, né? Eles têm essa distribuição da energia que é feita pelo chakra da esplênico, que é o chakra do nosso baço, e também, além dessa distribuição, cada um dos chakras é um centro de comunicação com o plano espiritual e traz essa pressão sobre a nossa aura, sobre, e que vai cair diretamente no nosso corpo físico e vai ter uma retrospectiva no nosso corpo material. E a questão da memória, por exemplo, que nós temos no sonho, que quando nós estamos sonhando, normalmente nós podemos estar projetados no plano astral. E a impossibilidade de transmitir a memória cerebral física, a lembrança das experiências, né, do plano astral, explica-se pelo insuficiente desenvolvimento dos centros etéricos, dos chakras, né? Muitas pessoas perfeitamente despertas e conscientes no plano astral levam uma existência ativa no corpo astral. Entretanto, ao voltarem para o corpo material, o corpo físico, né, quando ele acorda, dificilmente tem uma recordação mínima da vida astral que vai se infiltrar no seu cérebro físico. Isso porque a ponte etérica dos chakras não está perfeitamente construída. E quando os centros etéricos estão plenamente desenvolvidos, o cérebro então passa a receber impressões mais perfeitas do mundo espiritual e então há a lembrança real do que aconteceu durante o sonho naquelas projeções astrais. O fluxo da vitalidade em qualquer chakra ou através dele é inteiramente independente e distinto do desenvolvimento do chakra. E aí o Ventis merece uma explicação, ou seja, o chakra permite a passagem da vitalidade, mas o chakra é como se fosse também um órgão de percepção. Então, poderemos compará-la a uma célula que está fechada. Apesar de vivo, ele permanece fechado só quando despertam as energias mais profundas do corpo. Desperta no sentido de vitalizar os chakras, como a Kundalini, é que então esse chakra vai ter realmente a sua função de órgão de percepção despertado. Então, os sete chakras mais conhecidos são o chakra raiz, chamado pelos hindus de Muladhara, depois o chakra umbilical, chamado pelos hindus de Manipura, o chakra do baço, né, ou esplênico, chamado pelos hindus de Svadhisthana, depois o chakra cardíaco, chamado pelos hindus de Anahata, o chakra da garganta, chamado pelos hindus de Vishuddha, depois o chakra frontal, o chakra da testa, chamado pelos hindus de Ajna, e finalmente o chakra do alto da cabeça, da coroa, né? Daí que ele é chamado coronário, que é chamado Sashahara. E aí, ouvintes, ficam faltando alguns chakras que são muito importantes, que não são abordados normalmente, não são explicados, mas que têm uma função interessante, para não dizer absolutamente importante, como por exemplo o escritor teosófico o Charles Edbitter, no seu livro Chakras, ele não menciona o chakra sexual, né, que é de fundamental importância na vida de todos os seres humanos, porque sem ele a nossa espécie nem continuaria, né? Pois a reprodução, obviamente, que é uma fonte importante da nossa atuação no mundo. Inclusive, ele tem relação com estados psicológicos de medo, de relacionamento com as outras pessoas. Então, esse chakra, por exemplo, nós não denominamos aqui, mas ele é fundamental para o ser humano. Há tradições que não mencionam o chakra esplênico ou o chakra do baço, que nós aqui estamos mencionando o chakra esplênico ou o Svadhisthana. Há, como nós dissemos, os dois chakras dos olhos, que são muito fortes, têm uma emissão muito importante. Há dois chakras muito fortes nas mãos. Esses chakras normalmente não são mencionados. E uma série de outros centros energéticos que normalmente não são mencionados, mas que existem e que têm uma influência grande na vida das pessoas. Todo mundo sabe que quando você cumprimenta uma pessoa que tem uma boa vibração, você se sente bem, uma energia boa entra no seu corpo. Agora, quando você cumprimenta uma pessoa negativa, que você pega na mão dessa pessoa, parece que entrou um corpo estranho no seu braço, né? Na sua mão, no seu braço, porque é justamente a energia etérica que está entrando por aquele chakra da mão. E ainda mais se você abraçar ou tiver um contato mais forte com essa pessoa, também os outros chakras vão sentir muito fortemente. Então, ouvintes, os chakras, há pessoas que só de entrar no ambiente, a pessoa sente instantaneamente as energias do ambiente, das outras pessoas, porque tem uma sensibilidade muito forte nos chakras. E há outras que são pessoas realmente tapadas, que são incapazes de sentir uma coisa negativa ou até um perigo no ambiente que obviamente está negativo, né? Tudo depende da abertura do funcionamento dos chakras, né? Então, dentro dessa divisão sétupla aqui que está na animação aqui do Luciano Montelato, que nós estamos utilizando, começamos a analisar os sete mais importantes chakras, falando do chakra raiz ou Muladhara, né? A sua aparência geral, sua cor é vermelha alaranjada, né? Um vermelho ígneo. E a função do centro astral desse chakra é ser a sede da Kundalini. No corpo humano é o núcleo da energia que vem do centro da Terra, que sobe pelas nossas pernas e vitaliza o chakra básico, e a partir dele vão surgir os impulsos também para outros chakras, principalmente para o chakra sexual, que está sobre as nossas glândulas sexuais, as gônadas no homem, os ovários na mulher. Eles são estimulados pelo chakra básico, que está justamente na região entre o ânus e o órgão sexual. E obviamente que esse chakra é muito importante, e muitas pessoas não percebem que, por exemplo, ficar descalço constantemente bloqueia a passagem da energia da Terra para o chakra básico, e isso causa problemas de saúde muito intensos. Então, é muito importante, ouvintes, que a gente passe um certo tempo do dia descalço, para que haja um carregamento do chakra básico, que é, por assim dizer, o polo negativo de uma pilha, né? O chakra coronário no alto da cabeça seria o polo positivo. O negativo, onde entra a energia telúrica da Terra, está lá na base da coluna. E segundo os hindus, o número de raios ou petras desse chakra raiz ou Muladhara é 4. Já o chakra umbilical ou Manipura, ele tem 10 pétalas ou 10 raios, e a sua aparência é muito parecida com os chakras inferiores, varia do vermelho até o laranja, e nas pessoas saudáveis ele assume uma cor esverdeada. E a região do umbigo tem muito a ver com a sensibilidade geral, emocional, daí que o medo, daí que as emoções muito fortes descarregam muito forte na região do baixo estômago, baixo ventre, o intestino, e recebe realmente muito fortemente as influências astrais. Isso afeta muito o intestino, os rins e o fígado, né? O fígado, inclusive, pega as energias mais baixas, né, que vem do astral. Em segundo lugar, os rins, que pegam um pouco as energias mais elevadas. Mas tanto o intestino, o rins e o fígado levam uma carga energética muito forte. Então, ouvintes, nós temos que selecionar muito bem as emoções, principalmente, que nós recebemos, porque afeta muito fortemente o nosso centro do plexo solar. Já o esplênico, que está no baço, tem a ver com a distribuição do prana, da vitalidade. A sua cor é alaranjada, né? Um amarelo solar, né? Mas tem muitas outras cores, porque quando nós respiramos, nós controlamos a entrada no nosso corpo pelo chakra do baço dos glóbulos de vitalidade, né? Então ele vitaliza o corpo astral, o chakra esplênico, o svadhisthana. E essa vitalização permite a saúde energética, a saúde do sistema nervoso, principalmente quando nós estamos dormindo e principalmente no ato da respiração. É muito importante nós nos conscientizarmos da respiração, porque é ela que realmente dá a saúde para o nosso corpo material. E acima nós teremos o chakra do coração, e esse chakra, ele obviamente tem uma relação direta com o sol, né? O coração é o sol energético do nosso corpo, representa microcosmicamente o sol que existe no nosso sistema solar, daí que a sua cor é de um ouro brilhante, com seus 12 raios ou 12 pétalas, e ele é o chakra da compaixão, da sensibilidade para o nosso semelhante, com as emoções superiores. Então, ouvintes, para abrir esse chakra naturalmente, o chakra cardíaco ou anahata, nós temos que desenvolver a compaixão, ou seja, o sentimento de unidade, de sensibilidade para o nosso semelhante. Não é à toa que as pessoas dizem que o amor é sentido no coração. E com certeza, ouvintes, assim o é. E a nossa chispa divina, ouvintes, ela não habita na nossa cabeça, não é no pensamento, mas sim é no nosso coração. Ali é que está a sede espiritual do ser humano. Então o chakra do coração deve ser o primeiro que deve ser despertado com a espiritualidade, porque a partir dali, ouvintes, há uma sensibilidade espiritual e o indivíduo então se perde menos. Então não se deve jogar nunca energias nos chakras inferiores ou nos superiores sem antes ter havido um desenvolvimento do coração, pois o amor, a compaixão, a sensibilidade deve vir primeiro do que qualquer outra coisa. E acima dele está o chakra da garganta, né? O Vishuddha, que tem 16 pétalas ou raios, que há uma certa controvérsia quanto à sua cor, mas é levemente prateado e, na maior parte das pessoas, intensamente azulado, com um azul celeste ou mais escuro. E o chakra da garganta está muito ligado com a audição etérica ou astral. Daí que as pessoas que falam muito, ou que cantam, ou que exercem uma profissão que usa muito a voz, podem desenvolver o poder oculto da clareaudiência, Luiz. É ouvir o mundo astral, né? Obviamente que ninguém deve forçar esse desenvolvimento, mas ele tem relação com esse chakra, que também tem a ver com o plano mental concreto, né? Quando a pessoa fala muito, ela acaba desenvolvendo esse poder mental, pois o verbo nos conecta com a própria divindade. Nós devemos estar sempre conscientes disso. Já o chakra da testa, né, ou o frontal, o ajna, se diz que ele tem 96 raios ou pétalas. As cores, aliás, que predominam nele é o róseo, o amarelo e o azul, mais para o púrpura. Sempre se manifesta nesse chakra, E ele é o chakra da inteligência. Ele vai se conectar lá dentro com as glândulas no centro do cérebro, com a pituitária, com a pineal. E, ouvintes, esse chakra está intensamente sendo desenvolvido no dia de hoje. E o seu poder oculto é o da clarividência. Ou seja, quando a pessoa desenvolve esse chakra, nasce um terceiro olho, não no corpo físico, mas adiante da testa do indivíduo, que permite enxergar o plano astral e o plano mental. E finalmente, ouvintes, o Shashahara, o chakra colunário, aquele que é representado como o halo dos santos, as suas 12 pétalas centrais se desdobram em 960 ou mais de 1000 pétalas. É um chakra realmente muito belo. A sua cor predominante é o branco, com reflexos dourados, né? E quando ele se desenvolve, ouvintes, ele se expande e se abre lá em cima. Todos os chapéus ou adornos espirituais de cabeça representam o despertar desse chakra coronário, ouvintes. E é a culminância do desenvolvimento espiritual e, com certeza, ouvintes, todos nós estamos a caminho de desenvolver esses centros. O que realmente desenvolve os centros ou chakras é o constante desenvolvimento da consciência, ouvintes. E com relação a um tema que se fala muito sobre o despertar desses chakras pela Kundalini, ouvintes, aí realmente há muita controvérsia. Eu pessoalmente creio que a Kundalini já está desperta na maior parte das pessoas, porque senão não haveria essa vida tão grandiosa, esse movimento celular tão intenso no nosso corpo. Mas o que se fala por aí é despertar os poderes ocultos com a subida da Kundalini. Isso, ouvintes, é uma coisa muito perigosa e que está plenamente comprovado hoje que não funciona dessa forma. É mais ou menos como aquela arqueologia que o Napoleão fazia no Egito, de entrar dentro da pirâmide com dinamite. Se você quer realmente provocar uma explosão de energia no seu corpo, é só mexer lá com o chakra básico, ouvintes, e fazer vir uma explosão de energia, que infelizmente não fica de uma maneira constante. Então você pode ter um êxtase, mas depois aquilo desaparece. E as pessoas que insistem nesse método acabam, na verdade, despertando os chakras inferiores e acabam se tornando em pessoas muito egoístas, que têm um intenso desejo sexual, que fica quase insaciável, tem uma fome, né, muito grande, pois despertam aqui o chakra do plexo solar, que está um pouquinho abaixo do estômago, e ficam realmente com intensos desejos, ficam realmente escravizadas por essa Kundalini que acaba subindo, mas depois desce com tudo, porque o lugar dela é lá embaixo. O verdadeiro desenvolvimento, ouvintes, dessas energias e das capacidades dos chakras deve ocorrer não pela subida lá da Kundalini, mas sim pela descida da consciência cósmica, da Kundalini, do Prana e do Forhat, que vem do Sol, pelos chakras do alto, que só podem ser desenvolvidos pela meditação, pela oração, pelo estudo, pelas capacidades superiores. Então, é isso que nós recomendamos, ouvintes, porque o fogo serpentino, ele pode dar a libertação ao sábio, mas aquele que realmente não tiver ainda algo bom para vitalizar, ele acaba sendo escravizado por essa energia. Então, ouvintes, nós vamos voltar em outros programas nesse assunto dos chakras, e hoje foi uma introdução a ele, e realmente ficamos aqui com essa introdução. Espero que vocês possam fazer também as suas pesquisas, pois é um assunto extremamente interessante, muito vasto, e o nosso programa está terminando aqui hoje, e vou convidá-los para encerrarmos com aquela nossa vibração que sempre termina o nosso programa, agradecendo a amabilidade, o prestígio de vocês, ouvintes. Vamos nos concentrar, sintonizando o chakra dos nossos corações, o nosso centro cardíaco. Vamos procurar contemplar, compreender e internalizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que nós possamos estar reunidos nas próximas ocasiões desse programa, sempre procurando despertar esta luz oculta, essa luz esotérica que há no coração de todos nós. Ficamos por aqui, mas vocês vão permanecer com a programação musical sempre interativa aqui da Rádio Esotérica FM, aguardando a sua presença nos próximos programas Lux Esotérica. Nos despedimos com um forte, um caloroso, um fraternal abraço, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Aguardamos vocês, ouvintes, na próxima edição desse programa. Uma boa noite, até lá, amigos e amigas ouvintes.